Malícia no beat, papo do reino. Gera pipiu, tu tá ligado? Não sei pra que, Malícia, tá falando a porra do meu nome toda vez. Me se vergonha, não precisa não, cara. Mau elemento sem futuro, ratão perigoso. Trajado de lala, na régua e cheiroso. Se envolve sem medo, se joga no golpe. Vai ser macetada, ela ama o barulho. É tufi, tufi, pop, pop. Apaixonei na sua botada. Na minha só tá bebê, é só macetada. Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada. Só suca tá rolando até de madrugada. Ah, ah, ah. É DJ, toca a piscuzão. Teta e quer um F. Só forte é tufi, tufi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi. Só pofi, pofi. Só tufi, tufi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi. Só tufi, tufi, pofi, pofi. Manto do meu time, a cara do crime. De fuzil na mão, eu sou a galeão e time. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Na minha só tá bebê, é só macetada. Alicia no beat. Enquanto você copia, eu como a sua tia. Passe, passe, passe, passe, passe. Trajado de lala, na régua e cheiroso. Se envolve sem medo, se joga no golpe. Vai ser macetada, ela ama o barulho. É tufi, tufi, pop, pop. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Na minha só tá bebê, é só macetada. Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada. Só suca tá rolando até de madrugada. Ah, ah, ah. Aí, DJ, toca a pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, só pofi, pofi, só tufi, tufi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, só tufi, tufi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, pofi, manto do meu time, a cara do crime, de fuzil na mão, eu sou a galeão e time. Não percebi, me apaixonei na sua botada, na minha só tá bebê, é só machucada. Alicia no beat. Aprenda a respeitar o homem mau. Passe, passe, passe, passe, passe.